Porque realmente Deus tem nos chamado para mergulharmos, né? Para sermos mais profundos, para sairmos daquilo que é raso, daquilo que é comum, daquilo que todo mundo vive, daquilo que o mundo vive muitas vezes. E o Senhor tem nos chamado, tem nos comissionado, tem nos convocado para sermos uma igreja poderosa, poderosa nele. Não para vivermos o natural, mas para andarmos no sobrenatural, vivendo no Espírito para viver o sobrenatural, vivendo na dimensão do Espírito Santo para vivermos no sobrenatural de Deus. Amém? Por isso, quando você chegar ali, não pense que você está chegando em qualquer lugar. Já chegue com o seu coração voltado para Ele. Voltado para a presença dEle. Voltado para aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Então, às vezes, você não sabe como agir ou reagir? Adore. Adore. Role no chão. Mergulhe. Vá além. Dobre o seu joelho. Levante suas mãos. Chegou o tempo de ministros terem que ficar falando como se nós fôssemos robôs. Levante suas mãos, feche os teus olhos, levante, sente, abra, ria, bata palmas. Queridos, acabou isso. Chegou o tempo da igreja ser livre no Espírito. Viver a liberdade que o Espírito Santo nos dá. E não nos tornarmos a sermos escravos de mecanismos humanos. Mas eu sou filho e eu posso entrar. De que jeito? Eu posso entrar. Eu posso adorar. Eu posso dar a Ele não aquilo que é natural, uma música composta, mas eu posso nessa noite entregar para Ele uma outra canção que realmente toque o coração do meu amado e Ele venha até mim. Isso não é mentira, ele é real. A palavra não é uma mentira, é a nossa vida. E o Espírito Santo, ele é aquele que Jesus deixou para que tenhamos esse poder dentro de nós, para ir além do natural, daquilo que você tem vivido, já viveu, é a porção nova de Deus para a nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 9, do 10 ao 17. Nós estamos começando mais um ano na presença de Deus, mais um mês de janeiro. E cada mês que você entrar, você vai entender que é mais um mês de milagres para a sua vida. Mais um mês onde Deus quer arrancar as vestes e trazer as vestes reais. Que o governo de Deus está sobre as nossas vidas, amém? E que nós estamos acima, acima, acima. Olha, entenda que você está acima. Quando você enxergar isso, você vai enxergar assim. E você vai poder declarar: Ele é o meu Deus. Amém? Lucas 9. Todos abriram? Facinho, né? Estamos aí na leitura Rafa, né? Cronológica. Dá uma bagunçada, né? Cérebros de muito, põe o GPS para se localizar. Toda hora eu vivo pedindo consulta aos universitários. Eu acho que eu tô perdida na leitura. Mas é mais uma caminhada, né? Amém? Estudar a palavra de Deus é uma grande bênção. E diz assim, olha, Ao voltarem os apóstolos ou discípulos, relataram a Jesus o que tinha feito. Então, ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora esta multidão para que eles possam ir aos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui nós estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: dele vocês o que comer? E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Jesus era demais, né? Grupo de 50. Mais ou menos assim, né? E todos assentaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graças e o partiu. E em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Essa história é uma história que lá na escola das crianças se fala muito. E durante toda a nossa vida cristã, nós sempre ouvimos falar que é a primeira multiplicação, o primeiro milagre que Jesus fez de multiplicação na palavra de Deus. E nós vemos aqui um relato onde os discípulos, eles que caminhavam com Jesus, eles olharam e: Jesus, o que essa gente está fazendo atrás da gente? O que essa multidão veio fazer atrás da gente? E Jesus, ele mais do que qualquer pessoa, ele sabia pelo qual Deus o enviou na terra. Que nada mais, nada menos, ele estava aqui para cumprir um propósito, para anunciar o reino de Deus e para trazer o governo do céu sobre a terra. Para mostrar não apenas para 12, mas para o mundo, que Deus era Deus e que ele era o enviado de Deus para trazer vida, vida sobre qualquer tipo de morte. E nós, queridos, nós temos esse chamado, e essa tem sido a palavra de Deus sobre nós como a igreja de Jesus Cristo aqui nessa terra. Só que muitas vezes os nossos pés e as nossas mãos, elas estão atadas, e nós não conseguimos caminhar nessa dimensão. E nós não conseguimos prosseguir nessa dimensão. Só que Jesus, ele tem anunciado a sua palavra para nós: desatai-vos as vossas mãos, tirai todas as algemas dos vossos pés, porque ele tem nos chamado para anunciar um reino. Que reino é este? O reino dos céus. Declara aí para o seu irmão: Jesus tem te convidado, Jesus tem te convocado a anunciar um reino, a anunciar uma palavra. A anunciar uma palavra para quem? Isaías 61, abra sua Bíblia. O Espírito Santo já está mudando tudo. Fico perdida. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos chamados, comissionados para anunciar, para proclamar. Aleluia! O Espírito soberano do Senhor está sobre quem? Sobre a igreja do Senhor. Declara assim: está sobre mim. O Espírito de Deus. Fala com vontade, meu irmão. O Espírito de Deus está sobre mim. Agora foi. Gostei. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração. Com o coração quebrantado, contrito. Tem outra tradução? Não tem? O senhor não tem, né? Contritos de coração. Anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da glória de Deus. Queridos, é para isto que Jesus enviou o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E aonde que está essa igreja? Aonde estão aqueles que são chamados os filhos de Deus para anunciar essa palavra, para proclamar essa palavra, para libertar os cativos, para libertar os prisioneiros, para alimentar ao que tem fome? Os discípulos ainda não tinham essa visão. Os discípulos estavam caminhando com Jesus, mas ainda não tinha a visão do governo de Deus que havia sobre a vida de Jesus. Eles ainda não estavam enxergando que Jesus estava trazendo o reino de Deus para a terra. E que quando o reino de Deus, ele é estabelecido em algum lugar, a morte, ela precisa sair. Que quando o reino de Deus é estabelecido em algum lugar, a fome, ela precisa ser saciada. De quando o governo de Deus, ele é estabelecido em um lugar, o choro precisa sair. E nessa noite, eu declaro sobre a igreja do Senhor, o reino de Deus. E não importa a forma que você entrou neste lugar, a morte, a tristeza, a angústia, a depressão, as algemas, os demônios vão ter que sair da sua vida em nome de Jesus. Amém? Porque o reino de Deus está sendo anunciado. O reino de Deus está sendo revelado para os filhos. O governo de Deus está vindo. E a visão está sendo aberta para que possamos entrar, para que possamos nos achegar a Ele, para que possamos ser um com Ele e Ele um conosco, e Ele poder olhar para a noiva, para a igreja, para a minha vida, para a sua vida e falar: eu posso contar. Eles podem ir em meu nome, porque eles vão fazer obras maiores ainda do que aquelas que eu fiz, diz o Senhor. Eu não estou indo no meu nome, Eu estou indo cheia do Espírito de Deus que repousa sobre a minha vida. E no Espírito Santo de Deus eu consigo enxergar o governo, o reino, os céus na terra. Eu não consigo caminhar mais naquilo que é o comum. E Jesus, o maior objetivo nessa primeira multiplicação, não era apenas alimentar 5 mil homens, mas era ampliar a visão dos discípulos que caminhavam com Ele, dimensionando aquilo que era o governo de Deus sobre a vida dos discípulos que caminhavam com Ele, mostrando: vocês precisam olhar, enxergar o reino de Deus, que está muito além do que esse pão da terra. Porque aqueles homens foram atrás de Jesus, cada um pelo seu interesse. Nós lemos que Jesus, ele parou e ele continuou declarando o reino de Deus sobre aquelas pessoas e curando os enfermos. Eu posso falar? Eles queriam pão, porque eles estavam com fome. E os discípulos: Jesus, melhor a gente mandar essa galera embora. É melhor a gente mandar esse povo embora, porque é muita gente, Jesus. Assim, eu estou um pouco confuso, eu estou um pouco atrapalhado nessa situação. Mas Jesus queria mostrar para aqueles homens o seguinte: amplia a tua visão. Amplia a tua visão. Comece a caminhar conforme aqueles que são chamados do reino de Deus. Sabe por quê? Eu, Jesus, não despeço ninguém com mãos vazias. Eu, Jesus, não permito que vá embora com fome. Eu, Jesus, não sou aquele que faço juras de amor e te deixo na mão. Eu, Jesus, não sou aquele que olha as suas necessidades e: ai, sabe de uma coisa? Deixa eu fingir que eu não estou vendo nada. Jesus, ele não despede ninguém com fome, mas ele alimenta todos. E Jesus não apenas queria fazer com que pães fossem multiplicados, mas Jesus queria estabelecer o reino de Deus sobre aquelas vidas, sobre aqueles discípulos, ampliando a visão, ampliando o reino. Porque ele era o pão da vida. Como assim, Jesus? Ele vai saciar a tua fome. Ele vai cuidar das tuas necessidades. O Espírito Santo me diz que sobre algumas vidas, as estacas da tenda vão ser ampliadas, vão ser alargadas para frente, para trás. Aleluia. Eu vejo tendas sendo ampliadas nessa noite. Para a direita, para a esquerda, você vai ver isso na tua vida. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo, ele é o pão da vida que desceu dos céus. Aleluia. Mais do que fome no meu físico, a fome por ele tem que vir sobre nós. Mais do que fome dessas coisas, de tantas coisas que nos perturbam muitas vezes, o que ele quer nos ensinar é assim: eu sou o pão da vida que desceu dos céus, que alimenta a tua fome espiritual, e alimenta a tua vida no dia da fraqueza, que alimenta a tua vida no dia da depressão, no dia do choro, no dia da calamidade, no dia das perdas, no dia das dores. Pastora, está tudo fechado, não está nada acontecendo. Ele é nosso pão da vida, e se ele é a vida, a morte já está saindo da sua vida em nome de Jesus. Sabe por que em todas as coisas ele quer anunciar o governo dele sobre a tua vida? Ele quer anunciar que o reino dele é chegado. Então, queridos, Jesus fala: o que, que nós temos não importa. Eu sou. Eu já estou aqui. O que você tem não importa. A sua dificuldade não importa. Ele está com você. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito do Senhor repousa sobre nós nessa noite. Para anunciar uma boa notícia. Para anunciar as boas novas. Para declarar que nós não somos pessoas falidas, derrotadas, desesperançosas, mas que nós fazemos parte de uma realidade que não é a realidade que você está vivendo. Para mostrar para a nossa vida que nós fazemos parte de um mundo que não é esse mundo que nós estamos. Para fazer assim, ó. Olha para o céu. Essa é a tua visão. O que, que nós temos? Ai, Jesus, nem me pergunta assim, porque é complicado. Se eu mostrar isso daqui, é capaz de vir um PCC e me levar tudo aqui. Nós temos 5 pães. Eu tenho um diagnóstico irreversível. Eu tenho uma situação familiar impossível, pastora. Eu tenho uma situação financeira. Minha vida sentimental, a minha vida espiritual, a minha vida ministerial, o meu casamento é o suficiente para que o Deus do impossível possa entrar e operar. Reparta. O que, que vocês têm para dar? Jesus, nós não temos nada. Talvez você entrou aqui falando, mas hoje não é o meu lugar para estar. O que, que vocês têm? Jesus, nós não temos o que dar. Eu não tenho o que dar de comer. Você tem. E Jesus olhava para aqueles discípulos porque eles tinham. E Jesus estava mostrando para eles assim, realmente na sua condição natural, vocês não têm. Mas hoje eu vou te ensinar a caminhar no sobrenatural. Mas hoje eu vou te ensinar a caminhar além. A caminhar além das impossibilidades, a caminhar além da enfermidade, a caminhar além da adversidade, a caminhar além das portas fechadas. Hoje eu vou te ensinar a andar acima de todas as coisas que vêm e fazem parte desse mundo terreno. Jesus, ele nos declara, nós não fazemos parte deste mundo. E Jesus olhou para eles e dê o que comer. Dê o que comer. Jesus fala para você: dê o que comer. Porque foi para isso que nós fomos chamados, a tempo e a fora de tempo, anunciar um reino do Senhor, a tempo e a fora de tempo, proclamar a liberdade aos cativos, a tempo e a fora de tempo, libertar os oprimidos de Satanás, dando a eles o que comer. Como Pedro lá na porta: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas um dia um poder entrou tão forte na minha vida, que me ensinou a ir além das minhas limitações humanas. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho a vida de Cristo dentro de mim, e essa vida vai fazer com que você se levante e coloque-se em pé. Nós temos o que dar. Nós temos uma palavra dentro de nós para nossa própria vida. Então, meu irmão, se levante hoje como Ezequiel e comece a profetizar diante dessa situação. Ai, tô assim, tô assado, tá desse jeito. Queridos, e além. É além daquilo que você está enxergando hoje. É além dessa situação de hoje. E Jesus, olhando aquela multidão, fez com que houvesse alimento. Mas antes de alimento natural, Jesus Cristo estava ampliando a visão daquelas pessoas. Eu tenho o que comer. Eu tenho o que dar. Eu posso ir além. E hoje nós vamos fazer como Jesus. Diante de tudo isso, diante da multidão que está aí na sua frente, Jesus, diante daquela situação, a visão dele foi para o céu. E Jesus, olhando para o céu, eu não sei, Pai, o que vai acontecer aqui, mas o reino de Deus vai ser estabelecido. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu estou olhando para o céu, e dos céus virá o socorro para a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu sei que olhar para o Senhor é ver a tua fidelidade, a tua bondade, a tua misericórdia. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu estou olhando para o Senhor. E eu sei que o Senhor é aquele que cuida, que cuida, que cuida. E dando graças. E glorificando. E adorando. E sabendo que Deus é bom. E que todas as coisas estão no controle de Deus. Haja multiplicação. Haja multiplicação. Eu reparto o pão da vida hoje com vocês. Eu reparto o pão da vida com vocês hoje. Aonde está imperando? Aonde o reino das trevas está imperando, eu libero o pão da vida sobre esta casa nessa noite, para que não apenas venha saciar a tua fome natural, mas comece a saciar a tua vida espiritual. Você entrou neste lugar caído, derrubado, entristecido, magoado, preocupado, tantas situações, tanta coisa, tantas portas que não se abrem, mas, queridos, em nome de Jesus, Eu olho para os céus e declaro sobre esta casa que o reino dos céus é vindo neste lugar. Eu olho para os céus nessa noite e declaro: Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo. Queridos, eu reparto esse pão nessa noite com você, para que você entenda que você pode entrar, que você pode ampliar a tua visão hoje e enxergar além, além, além. Além dessa situação, você pode ir além nessa noite, pastora, mas ainda que a figueira esteja sem frutos, ainda que não haja vaca no curral, alegre o teu coração no Senhor, alegre a tua vida no Senhor, se refugie no Senhor nessa noite, e você verá a tua fome saciada, porque Deus não despede ninguém com fome, ninguém com fome. Ele sacia a tua fome nessa noite, Ele sacia a tua fome nessa noite. As pessoas andam com fome, então elas buscam nas coisas dessa terra, ai meu Deus, um carro, uma casa, um casamento, uma família, roupas, sapato, oh meu Deus do céu, é tanta fome, não encontra, que loucura. Loucura. Nós encontramos. E se você ainda não encontrou isso, você pode começar a encontrá-lo nessa noite. Você vai ver o que é mais importante. Você vai conhecer o que é mais importante. Você vai conhecer o que mais te satisfaz. Você vai ver o que mais dá motivo para você viver. Você vai ver o que mais te alegra. E ainda que cheio de problemas, a minha visão, ela está ampliada segundo um reino que não é esse, mas o reino dos céus. É o reino dos céus. Olha, até 31 de dezembro de 2014, prepare o seu coração, porque nós vamos ir além. A Rafa não vai ser reconhecida por uma igreja mega cheia de pessoas. Mas todos aqueles que se achegarem neste lugar serão alimentados por um pão. Um pão. Um pão. Porque essa tem sido a nossa busca. Jesus, a tua presença é o que mais nós desejamos. Jesus, é a tua presença o que mais nós queremos. Jesus, é a tua presença. E vai sair deste lugar homens e mulheres para anunciar um reino, para proclamar as boas novas, porque nós vamos entender que o Espírito nos ungiu para pregar as boas novas, para anunciar o reino de Deus. E aonde você estiver, você não vai conseguir ficar parado mais. Você vai ser aquilo que Jesus era aqui nessa terra. Aonde você chegar, você vai levar o pão da vida. Aonde você chegar, você vai estabelecer o reino de Deus. Nossa, mas como que essa pessoa é diferente? Realmente você é diferente. Até abraçando você é diferente. E isso é muito bom. Das pessoas olharem para você e numa conversa, e de repente a pessoa está chorando. Você, mas nossa, mas eu estou conversando de... A presença do Espírito está na tua vida. Eu estou chegando. Eu estou chegando. Vocês vão viver experiências de pessoas caindo endemoniadas só pela sua presença, mas não é porque o Espírito Santo está sobre nós. É porque nós estamos caminhando numa velocidade do Espírito Santo de Deus. É porque nós estamos caminhando anunciando um reino que destrói todo o poder das trevas. Eu vejo uma pessoa aqui invadindo lugares e resgatando vidas para Jesus. Pode ir, meu irmão. Resgata mesmo e anuncie um reino. Anuncie o reino. Anuncie esse reino. Proclame essa verdade. Liberte esses oprimidos. Na velocidade do Espírito, com a minha visão ampliada. Uau! Agora eu tô botando fé em Jesus. Depois dessa, meu. Depois dessa, eu recebo essa autoridade. Jesus estava mostrando para aqueles discípulos: vocês têm o governo de Deus sobre vocês e a autoridade de Deus, desse reino, está sobre a vida de vocês. Caminhe na velocidade do Espírito. Encham-se do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deixe Ele vir. Deixe Ele vir. Deixe Ele apoderar da sua vida. Deixe Ele quebrar tudo aí dentro de você. Deixa Ele retirar realmente essas vestes aí que tá faz tempo aí, já tá que nem de Bartimeu. Deixa Ele colocar as vestes do governo dEle sobre a tua vida em nome de Jesus. Deixa Ele vir. Deixa Ele te tomar, meu irmão. Faz assim, eu tô facinho, facinho pra Ele. Pode vir que eu tô facinho pro Espírito Santo de Deus. Querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em gestos muito pequenos, nós teremos experiências. E nós vamos desfrutar de situações que as pessoas vão sentir-se tocadas. E você vai anunciar esse reino. Eu estava num consultório, o pastor até citou isso. E aí a secretária do dentista. Aí eu: oi, tudo bem? Como que você tá? E aí o filho dela é especial e ela estava deitada. Ele enfiou a tarraxinha dentro do ouvido dela. E ela estava com uma tarraxinha dentro do ouvido, teve que fazer uma cirurgia. Aí eu: e aí, como que tá? E a cirurgia, como que foi? E a gente bateu um papo. Depois no final eu peguei ela assim, abracei. Aí eu comecei a falar umas coisas pra ela. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde o teu filho. E no meio da recepção, assim, ó, tinha uns pacientes lá, tava as outras duas secretárias. Aí quando eu voltei, ela assim, ela tava chorando. Eu falei assim: Deus te abençoe. Anunciando o reino em todo o tempo. Não perdendo tempo. Deixa eles virem. Eu tenho que dar de comer. Deixa eles ficarem. Porque eu quero anunciar um reino. Queridos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque o reino de Deus é chegado sobre nós. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Nós vamos ampliar a nossa visão. Ah, Jesus. Se você quiser ficar em pé, fique em pé.